ainda com fé a navegar. Trouxeram um homem que não podia andar. Jesus, ao vê-lo, disse com amor: Filho, tem ânimo, perdoados são os teus pecados, Senhor. Levanta-te e anda, a cura já chegou. O Filho do Homem por ti se entregou. Misericórdia e graça Ele sempre traz. Vinho novo em odres renova o meu paz. Na casa do chefe o lamento assoa. A minha filha, ó mestre, venha curar. E a mulher do fluxo, com fé ao tocar, recebeu a vida, Jesus a fez andar. Levanta-te e anda, a cura já chegou. O Filho do Homem por ti se entregou. Misericórdia e graça Ele sempre traz. Paixão em ti eu creio. Corações quebrantados em ti eu anseio. As multidões clamam como ovelhas sem guia, mas tu és o pastor trazendo a alegria. Cegos que clamavam, filho de Davi, Jesus com amor curou e fez assim. E o mudo que grita, a voz se levantou. Maravilhas do céu em nós se manifestou. Levanta-te e anda, a cura já chegou. O Filho do Homem se entregou. Misericórdia e graça Ele sempre traz. Vinho novo em odres renova o meu paz. Levanta-te e anda, oh, vem me levantar. Na vida que é tua quero sempre andar com fé e graça. Salvador, eterno é o teu amar.